Axa, tem condutora da pista no zero, via Índia, torre 11895, o ajuste no 095, bom voo. 1015, destaque, Romeu, hotel de Matango, está passando o Boipeba, vai iniciar o voo sobre a água, descida sem restrições para 2.500 pés. Voando para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RINAVE, Papa Romeu, até o Limantã. Quebec confere, autorizado Serra Bravo Charlie Tango, conforme rota, plano de voo Zulu 21, nível de voo autorizado 360, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, arbo 1, elefa, será o pedido de saída. 5416, acionando o transponder e 120.8, controle Salvador. Então, 3859, correto, o cotejamento chama pronto, aciona 04. Salvador Ground, go 2171. Ultimo 171, New Planet Taxi Alpha Juliet, tele April 1, day standard 10. Alpha Juliet, stand 10, go 2171. Controle 1, 10, 10, 08, obrigado, bom trabalho, 63, 09. 08, controle, ajuste no 095, desça para 8000 e voe para Serra Vitor 366 para o RNA. Salvador, Oceano 6312, passa 1.700. Oceano 6312, é o controle, meu cordial, contato radar, suba sem restrições, após 2000, voa jamba. Após 2000, direto jamba, Oceano 6312. Boulder, 196, livre de voz, 0080, grau 059. Quero falar, 190, 196. Oceano 6312. A escuta 6312. Vou dar uma encurtada nessa trajetória. Confirme para o 6312. Vamos encurtar sua trajetória? Podemos, ó. Direto para o Romeu Fox 018. Muito obrigado, direto ao Romeu Fox 018, 6312. São 3304, chame Recife, frequência 1260. 1260, bom dia. Linha 71903, Salvador. Está 55 milhas afastado no 060, vamos encerrar o serviço a dar. Chame Ilhéus, 1201, boa viagem. Ilhéus, apenas para a 107, o pátio que se encontra. Sentinha pronta. Então, Serra Tango, autorizado Serra Bravo, em Valima, conforme rota, plano de voo. O nível autorizado 065 vai inicialmente manter o nome do país no corredor Xé, após acender somente em coordenação com o controle, em 120.8. Decolador 17, primeira curva direita, corredor Xé. 5411, acionando o transponder, em 120.8, o controle novamente. 196, está livrando 1.400 na dial. Seria o gol 2196? É o 2196, já tá. Positivo, contato radar estabelecido. Ao passar 2000, curva à direita, voa Leda e após Leda seguro. Gente, após 2000, está autorizado Leda, após Leda, por seguro. Só um minuto para a gente, já não é assim, conforme o plano já foi pago, o meu país já manter restrito. Apenas, vamos para o transporte, 5411, o corrigimento correto. Confirmação, o PODU, autonomia e alternativa. Gente, alternativa temos aqui como Serra, Juliette e Índia Bravo, confirma? Temos aqui como alternado Serra Juliette Índia Bravo, confirma? Gente, valença então. Para assinamento táxi, chama a torre 1-9895, ajuste no 094 na DEI Bom. Autorizado pushback assinado, 04, chama táxi. Chanel 63, do 9. Chanel 6311 para Guarulhos. Nível 380 já autorizado. Pronto, cópia. Senha. Confirma? Posso? Chile é 3 anos, autorizado Serra Bravo, confirmou, conforme rota, plano de voo, Zulu 10, por base, Zulu 6, após conforme, nível de voo autorizado 380, decolado 10, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva, 5437, acendo no transponder e 120.8, controle, Salvador. Vamos lá, Leda, eu entendi aqui que o 380 autorizado, decolado 10, voa à direita, Dael Leda Motiva, voo pelo nome Zulu 10. Aí aqui a navegação está Piraí, depois um Padre, nós somos o 44. O transponder 5437 e o controle 1208, é isso? Sim, somente a rota que está ali diferente, eu vou confirmar com o centro Recife. Agora só um minuto para a confirmação da rota, ok? O fechamento está correto. Ah, ok, obrigado. É o finalzinho ali que não entendi direito, por isso que eu falei para ti aqui, ó. Que é o 1010, Piraí, depois direto um Padre. Uniforme Mike Bravo Alpha Delta, depois o uniforme Zulu 44. Vamos ver se é isso aí mesmo. Sim, assim que tiver a confirmação do centro, a gente vai pagar a rota correta. Só um minuto. Beleza, obrigado. Tiano, linha 312, chame Recife, frequência 12545. 2545 Recife, chame 63-12, obrigado, bom trabalho. Boa. O 2196, chame Recife. 1251. 251, confirmado? Afia. Corra meu hotel ali matando na final, cheque o trem, chame Torre. 1895. Chamar Torre 1895, obrigado, senhor. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto para a pista 10, chama a Torre. 1895, ajuste 1095, bom voo. Pois tá lá. Cinco nove meia desça para 6000, 1015. Oi, Mari, para chegada Mari, azul 2 5 9. Confirmando sua rota junto com o centro, vai ser a EPZULU 0, Papa Alfa Índio, base EPZULU 44, Pagoac, confirma? Confirmação, nome Zulu 0, tira aí um pátio, nome Zulu 44, Pagoac, obrigado mesmo. Isso mesmo, a posição 02 vai chamar pronto, acionar. Camarada, obrigado. Modifica da presente? Estimativo, só, e já visual com o 7 aqui, direcionando a base pela direita. Notificada no 27, reporte final da pista. Primeira base pela direita, reporte final, pista 1 no 7. Tá, de par na base pela direita, já vai ingressar na final, te reporte. Do 2590, aciona a identificação. Gol 1184, passo através de Boipeba, voo sobre a água, desça para 2500 pés, autorizado, RNA. Para 2500 pés, 1184. Azul 2590, contato radar estabelecido em Coral, voe para o Serra Vista 366 como solicitado, descer para 2500. 366, para 2500. Alfa Golf Mike, também tem informação, papá. Alfa Golf Mike, confirma o nível solicitado para Goiânia. Nível 2, 0. Esse é um minuto, cópia. aguardo mais. Romeu, hotel, Lima Tango, Paulo 3-1, confirme o parque. Capitão do Beck, será que reposta livrando a pista na Papá? Papa Alfa Golf Mike, pronto, Copper? Pronto, Copper, Alfa Golf Mike. Salva Papa Alfa Golf Mike, autorizado Serra Bravo Golf Oscar, conforme rota, plano de voo, peso Luna 7, Foxtrot Romeo Mike, após Zampara Whisky 10. Nível de voo autorizado 260. Decolada pistão no 7, primeira curva à direita, Arbo 1, eleva. 5425, aciona no transponder, 120 decimal 8, opera o controle Salvador. Serra Bravo, Golf Oscar, Goiânia, no 260, decolada no 7, curva direita, no perfil da bordo, no Alfa, transição elétrica, segue em rota, o perfil no 7, Fox Romeo Mike, Super Whisky, 10, código 542, controle Salvador, operando em 120, decimal 8, no Alfa, Golf Mike. Correto contingimento, confirma pátio, POB e autonomia. Nós estamos com 5 horas de autonomia, estamos no andar da Aerostar, estamos em bastante cidade, vamos ver a gente. Gente, assim que tiver o POB, eu chamo novamente. A transmissão foi sobremodulada, por favor, ao primeiro contingente. Mais após 2000, girar direito, voa Alefa, cabe. 360, 2000 Alefa, 3259. Pouso realizado, pista 10, 0, 5, 0, grau, 0, 3, 9. Livre, pouso 10, 0, 3, 2, 9, 6. Tchau, Paulo Matango, que tá... Paulo Matango, Pouso por conta e risco do comandante, ok? Mas fica ciente aí da movimentação do pátio para prosseguir. Confirma somente, é uma... Está solicitando do pátio 5 para algum hangar, da está no caso? Por conta de risco, ciente. Golfante está autorizado acionamento. Confirmando a nave. Papá, Alfa Golfante, está bem, tá? 08 a bordo, solicita acionamento. Gente, 08 a bordo. Para acionamento, vai chamar a torre 1118 295, ou ajuste no 094, bom voo. 094-1895, obrigado, bom trabalho a todos vocês. Azul 2590, autorizado a Renato. São 9,6, Paulo 3,6, direita, Paulo 1, 2, 1, decimal 9. 2,9, obrigado, 3,6, 3,6. Passou através de Boipeba, tem condições de voar para o Serra Vitor 3,66? Gente, foi para o Serra Vitor 3,66, desça para 2,500 para o Renato. 3,66, 2,500, 4,8. Positivo, número 3 para Pô. Na aproximação, cheque o trem, torre 1,1895. 1895, bom dia. Salvador, gol 1,1895, bom dia. Gol 1,1895, bom dia. Ponto autorizado, pista 1,0, vento variável 3,9. Estão 1.600 pés, gol 1,1,8,4. Quem está confirmando para os autorizados, preço variável 3,9. 1,1,8,4. O Salvador, essa 3,7,9. Possível. Poderia coordenar a prova de máquina? É, Máximo ou Utígio? Momentinho. É 3859. Prossiga. Caminhamos a sua solicitação para o melhor centro de controle do Nordeste e o mesmo nos instruiu a mantê-lo na saída. Se eu passo o nível 130, eu acredito que seu poder de convencimento seja maior do que o meu. Chame Recife na frequência 1260 e boa viagem. B48 está autorizado a aproximação à RNAV. Autorizado, vai acusar estabilizado. Azul 2590 passou 366. Diante azul 2590 em aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, câmbio. Diante torre 95, boa, azul 2590. Prossiga. Na posição remota 14, solicita acionamento na posição em um dos motores para a sente. Sente a coordenada para infra-aero ou não? Confirme. Tenho necessidade de confirmar com a infra-aero para teste de motor ainda no 4, ok? Se quiser eu posso aqui coordenar com o corpo. Por favor, então, só não aguardo para autorização então. Sente. Alfa Golf Mike. Com 1184, solo 41. Tiver a direita, solo 1, 2029. Confirmando que chamou, foi o Papa Alfa Golf Mike? 1184, valeu, muito obrigado. 1184, confirma. 1184, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 1184. O T3179, o Ricardo já ciente do teste de motores a baixa rotação, na 1-4 remota, reporta término do teste, ok? Ok, reportaram o término do teste, T3179, graças. Papa Alfa Golf Mike, é o... a torre. Eu sei que está no ponto de espera da Papa Alfa Golf Mike. Informa que a saída Armorono Elefa fica melhor se o senhor falar da onda 7, ainda assim prefere a 35? Positivo, mantém a onda 7, o Alfa Golf Mike, obrigado. Autorizado ingresso para o canal 7, reporte pronto para a decolagem. 1184, 30 graus bate 1, via Juliette, posição 04. Gente, Romeu, confere para a presente rota para o 110, prepara a Dael Leda Monte. Prepara a confere? Dael, após Leda, Motima. Dael, Leda Monte, obrigado. Azul 2590, solo 45, chame solo 121 no decimal 9. Sim, solo 219, grato, azul 2590. Salvador, muito bom dia, azul 2590, visão na Delta. Decola de imediato? Autorizado a decolagem, pressionou 7, vento variável 2 nós. Decolagem boa. 648, agora 2 milhas para o 372, baixar travado. Bom, no 648 continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo a aeronave decolando agora da pista auxiliar, não interfere com a aproximação. Aguardando a autorização para pouso no 0, bom, 648. 27 no 0, aguarde para a cópia com a subida, conde. Gente, está no aguardo 27 no 0. Chame pro push. Não, não, a gente não vai fazer o push, só foi um teste, só vai informar o término. Suficiente. Voo 2171, pronto pra cópia? Copia 2171. 2171 autorizado São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, via Pesolo no zero, até por base, após, segue na Pesolo no meio, conforme. Fala da pista no zero, primeira curva direita, no perfil da Dael Leda Motiva, 54. 44, responde e controle em 120, decimal 80. 360, conforme, São Paulo, coluna 0, base após coluna meia, conforme, na 10, curva direita, Dael Leda Ponte, 5444, responde, 308 é o controle, o voo 121 vai chamar. Correto, chama pra lá, na 10. Chama lá. Bom, 648, solo 49, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, boa. Solo Salvador, bom dia, bom, 648, livrando 150. Quando 648 taxi via Alfa, Juliette, porção 5. Alfa, Juliette, para o 5, 648. Azul 2710, pronto para cópia. Portão 2, autorizado, chama o táxi. Azul 2710 para autorização, para curso 2710, autorizado para Aracaju, nível de voo 970 e a Golfo 677. Fala da pista no zero, curva à esquerda, no perfil da fonte, 0267, transponder, controle 1208. Autorizado então via nível 1970, Aracaju, e fala da 10, onde primeira curva à direita. Responde ao 0267, controle 1208, o azul 2710. Correto, chame pronto o pushback de funcionamento. Já está pronto? Pode puxar no 3, no bate 3, chame o táxi. Sim, chama na na posição no zero, autorizado, chame táxi. Control, azul 2780. Azul 2780, control. Ok, marginal, pode dúvida position. Direct, mari position. Azul 2780. Hey, Roger. If you like, you can give you flight direct to Abyssus 366. What do you think about it? Negativo, ready now. Salvador 366. Okay, flight Sierra Vista 366 for our nav approach runway 10, Altimeter 104, when you'll be clear until 8,000. Okay, it's clear, run the radio to 080, okay? 8,000 feet with the altimeter 104. Okay, 8,000 feet with the 1014, as we just have an 80. Direita via Índia, no ponte espera 295-614, boa viagem. 614, via Índia, ponte espera 295-314, no motor. Via papapá, alfa, salmai. Papapá, alfa, tende mais, prossiga. Salmai, porta bomba, 1220. Confirme. Salmai, barreira, 1220. O senhor solicita uma nova autorização ou já prossegue para o táxi? Solicitada, se não chame táxi. No voo 2171, abordo 164, alterna Campinas 3:50. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponte espera 1895, ajuste no 014, boa viagem. 14, parte Índia, 2954, boa viagem, vai tchau. Alô, azul 2500, pronto para o táxi. É com 59 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alterno Salvador. Péssimo zero, táxi até a saída do parte 3, mantém a posição. Dê passagem ao aeronave da Gol. Segue nessa guarda mesmo via parte 1 Índia, no ponto de espera 295-614. Boa viagem. Sim, você vai seguir até o saída do parte 3, em outra posição, e estamos na torre 295-427, obrigado. Suzu 2780, descending until 8,000. Correction 8,000, leaving by level 70 now for 8,000. Persona 6311, bom dia, autorizado alinhar e manter pista na zero. Salvador, muito bom dia, azul 2710, mantendo posição na saída do Pai 3. Papa, Marcelo Max, ano 4-5, Baixé, troca para o táxi com 04 POB e 5 horas de autonomia, alternativa. A Papa Torre Mike, até o ponto de espera da Papa, hoje eu chamo 0104. Até o ponto de espera da Papa, o 2710 até o ponto de espera da 10, autorizado. Sim, autorizado até o ponto de espera da 10, 2710. Oceaner 6311, reautorizado, alinhada e decolar, funciona 0, vento 040 graus, 049. Autorizado, decolar, 049. Bom dia, 2174, ponto de espera da 10. 2174, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 2174. Fala, ponto de espera da 97, pronto, Alfa Charlie. Alfa Charlie Mike, autorizado, ingresso 97, reparte pronto. Tá bom. Papa Alfa Golf Mike, chame Recife, frequência 1260. 1260 Recife, grato, bom dia, Alfa Golf Mike. Sim. So 2780, clear down to 2500 feet. Over. Ok, down to 2500 feet, Azul 2780. Mike Serra Golfo, bom dia. Confirme o pátio, decola da 17, pode ir a bordo? E tomou um voo. 208, 639, bom trabalho. Serra Novembro, Quebec, uniforme, decola da 17, primeira curva à esquerda, na Mamo, transição VATAP. Pois, VATAP, voa conforme a rota. 5161, não transponde o controle 208. Nível autorizado, uma centena. 2000, curva à direita, voa lenda, lenda mótima. 2000, voa lenda, lenda mótima. E a 3 no número, 320. Reto cotejamento, na bata, chame a torre 295, acionamento, táxi e decolagem. 1014, eu ajuste, boa viagem. 1014, obrigado, mais um favor. Azul 2790, linha mantém piscina 0. 368 descending until 8000 with the altimeter 104. Over. Altitude is 8,000, certain now altimeter 104. 8,000, alinhado na 17, pronto, alto. Ah, você mantém a posição. Voo 2171, decola 03, controle 120, decimal 8, mau voo. 208, obrigado, 2171. Salvador, bom dia, voo 2171, onde falou? 2171 é o controle, contato radar, suba sem restrição. Sem restrição, 2171. Clear for approach. Case clear to approach, RNAV 10, Azul 2780. Charlie Michael 3 no decolagem, 17, vento 040 graus, 06 do dia 9. Aí, seu nome, 7, Papa Alfa Charlie Mike, decolada 05, condições de curvar à esquerda, condições visuais, aguardando a transferência? Ah, sim, Matheus. Cruz do campo, aguarde de transferência, Alfa Charlie Mike. Gente, 270, mantenha a posição. Presente, transfere controle 120, decimal 8, Monvol. 208, off, Charlie. Azul 2710, decolagem autorizada, pistona 0, vento 0, 70 graus, 079. Azul 2710. Azul, ciente, operação visual, ajuste no 014. Controle o Papa, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, controle. Decolou nas suas escutas, passando 4 mil agora. Tente, Alfa Charlie Mike, curve à esquerda. Foi direto para o TAP e está em contato com o radar, passando 3.500 pés. É isso aí, tá de esquerda para o TAP, Alfa Charlie Mike. O Papa Romeu Vitor Zulu, acione o transponder código 5163. Solicita presente para o 230 para evitar. Ciente, está autorizado. Oceano 6311, voo e Mortimer. Qual a razão de subida que está empregando? Mortimer, mantendo 3 mil pés. Ciente, voo 2171, suba com 2 mil pés na razão até o nível 250. E 2 mil pés na razão até o 250. O 2171 está monitorando o avião. Azul 2710, ganha. 7801, final check landing gear, contact the tower, frequency 11895, over. 2780, contact now, over tower, 118.95, 2780, bye-bye. Subida coral. Aguardando para coral, Azul 2. Onde? Cruzando 1.500 pés, atendendo 170. Azul 2710, controle, contato radar, após 2.000, vai direto a Aracaju. 2.000, direto a Aracaju, Azul 2710. Exit to continue approach and report runway inside. I will report to land the runway inside. 2780. 50 ao controle, meu cordial. Ajuste 104, voo para Serra Vitor 368, descida para 9000. Direto Serra Vitor 368, descendo para 9000, Oceanar 6250. Oceano 6311, Recife, informa que deverá voar para Pubave, chame agora 1251. Direto Pubave, 251, 6311, qual trabalho? O Azul 2780, gear domain locked, with the runway inside. Direto land, runway 10, wind 050 degrees, 05 knots, runway is dry. Okay, 050 with 070 runway drive. Thank you. 4A4. Teste. Pastor 20, isso para 8.014, a chegada é a bom. 8.014. Record 229, and now you are passing 9700 feet, descending no restriction until 4000 flying to Serra Vitor 368. Over. Salvador, o azul 2790, efetuando desvio à direita para 075 por 15 milhas. Positivo, livre. Oceano 6250, terça para 5000. 5000, 6250. Alfa Charlie Mike, voo direto autorizando. Direto Barreiras, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, passa o nível 105. Confirma, Alfa Charlie Mike. É o nível de voo 105 que está passando agora? Afirma, tio. Diante. Oceano 6250, velocidade. 310 nós. Reduza para 230 nós. 230, 6250. 121.9. Only runway 121.9 as 270, sir. Okay. America 229, you are clear to air nav approach, Omar. Air nav 10, America 229. Omar 229, you are clear to air nav approach. Air nav 10, morning. Oh, for sure. 270, clear taxi via Alpha Kilo, April 3, position 4, Romeo. Alpha Kilo, position 4 Kilo, Romeo. 4 Romeo. 4 Romeo, April 3. Azul 2770, pronto para a cópia?